descobrimos que há uma estratégia de Deus. Eu preciso fazer com que aquele sujeito, aquela senhora, aquela pessoa tão educada, tão delicada, que preferiu argumentar, filosofar, especular, e nisso se desvaneceu, nisso levou seu coração à insensatez, eu preciso que essa pessoa, mesmo que não perceba, seja desviada desse propósito de especulação e seja conduzida para dar glória a Deus. E para que isso aconteça, eu preciso de Jesus. Só Jesus faz com que alguém, seja um ateu, seja um blasfemo, seja um incrédulo, Jesus faz com que alguém diga: graças a Deus. Jesus faz com que alguém diga: glória a Deus. Porque a obra dele nessa terra, muito além do propósito revelador da natureza, a obra dele é de revelar o amor de Deus. A obra de Jesus nessa terra é revelar o amor de Deus. Irmão, os homens poderiam ter visto o poder, a divindade, todos os atributos de Deus, por isso os homens são indesculpáveis, mas na hora em que uma gota do amor de Deus cai no coração seco de um pecador distanciado de Deus, essa única gota de amor transforma tudo, traz luz e graça para um coração que antes era amargurado, seco, incrédulo, frio. Essa gota de amor que seja, faz com que ele diga: glória a Deus. E se nós conduzirmos alguém, essa é uma expressão muito humana, muito limitada, mas eu quero usá-la. Se nós conseguirmos que alguém passe a glorificar a Deus e a agradecer a Deus, nós vamos ver um coração insensato e obscuro começar a se voltar para Deus. Pode durar muito tempo. Pode durar muito tempo. Nós conhecemos casos. Outro dia eu estava conversando com a Inês sobre isso. Inês, não tem problema, tem uma obra do Senhor sendo feita. Nós conhecemos casos de pessoas que são sempre mais difíceis. Não tem problema, irmão. Se você perceber que aquela pessoa começou a honrar a Deus, começou a dar glória a Deus, começou a agradecer a Deus, mesmo que seja timidamente, mesmo que seja escondidinho, mesmo que seja intermeado por algumas outras atitudes, não se importe. Apenas veja, está começando um milagre irreversível. A luz de Deus está entrando nesse coração. Esse coração vai deixar de ser insensato e obscuro. Agora, irmão, só Jesus. Não é uma discussão teológica, não é uma palavra, não é uma pregação, não é um culto maravilhoso, não é uma música emocionante, não tem nada dessa terra que possa levar alguém a glorificar a Deus, senão Jesus. E Jesus não se manifesta por um culto muito bonito, por uma liturgia muito bem produzida, não se manifesta só por milagres contados. Jesus se manifesta exclusivamente pela vida dentro de nós. A vida dele fluindo de nós é que se manifesta para revelar Jesus aos homens. E é impossível que isso aconteça se não houver a obra dele em nós. De uma forma muito simples, Deus mandou seu filho Jesus: meu filho, vá à terra e revele aos homens o meu amor. Eu preciso que os homens conheçam o meu amor. Mas você vai ficar lá apenas 33 anos. Ué, mas e os que eu não consegui mostrar o teu amor, pai? A obra que você vai deixar na terra vai fazer com que eu gere milhares de outros frutos a partir de ti serão chamados cristãos ou discípulos, ou serão chamados de Jesusinhos, de Cristozinhos. Eles vão ter o caráter transformado, a vida transformada, a palavra transformada, as atitudes transformadas, e eles reproduzirão tudo o que você é, meu filho. Então todos os homens que viverem nessa terra, depois que você voltar para mim, eles verão o fruto da tua obra naquela terra, os teus discípulos, os que eles chamam cristãos, e eles começarão a ver, Jesus é assim. E por verem as características de você, filho, na vida dos teus seguidores, eles glorificarão ao Pai que está nos céus. A palavra do Senhor nos diz claramente que eu preciso ter obras, eu preciso caminhar dignamente do chamado que o Senhor tem na minha vida, viver o reino de Deus, e os homens verão as nossas boas obras. E a expressão boas obras não é dar esmola, não é dar alimento apenas. Boas obras significam aquelas mesmas obras que Jesus faz, agora reveladas em nós porque estamos sendo trabalhados por Ele. Os homens verão Jesus e glorificarão a Deus que está nos céus. E pelo texto que lemos hoje, se os homens começarem a glorificar a Deus, pode descansar. O coração está deixando de ser insensato e está recebendo luz. Por isso, nós vamos nos aprofundar em conhecer Jesus, em saber quais são as características de Jesus que eu preciso seguir, copiar. Nós não temos dificuldade nenhuma aqui em chegar a qualquer irmão, a qualquer pessoa e dizer: o reino de Deus funciona é assim, e não aceitamos nada diferente do que é o reino de Deus. Por quê? Porque eu não posso reproduzir uma imagem deturpada de Cristo. Eu não posso permitir que alguém acredite em alguma coisa que não é a pura verdade. Eu me lembro de alguém que chegou certa vez, a mim isso acontece continuamente, sempre. Oh, pastor, ora por mim, porque o senhor está mais perto dele, o sua oração é mais forte. E eu disse: não posso orar por você. Mas por quê? Porque isso não é verdade. Se eu orar em cima dessa mentira, eu vou estar enganando você e não haverá ambiente para a palavra de Deus agir. Você precisa entender que a minha oração não é mais forte do que a sua, que eu não sou mais poderoso do que você, que eu não sou mais nada do que você. Eu preciso que você entenda que eu posso orar com você, eu posso orar junto com você. A Bíblia nos ensina isso. Você pode vir a mim e pedir oração, e nós vamos orar juntos, que há poder na oração de dois nessa terra. Mas você não pode achar que eu oro porque eu sou melhor, ou que você vai conseguir porque pediu oração a alguém. Você vai conseguir, o Senhor vai responder, porque juntos nós concordamos, certos da palavra do Senhor. Então eu preciso reproduzir Jesus de uma forma genuína. E esse é um exemplo de um ensino, mas ele precisa ser acompanhado, ele precisa ter um lastro de caráter, de fogo, de obra, de Cristo Jesus em nós. E é o que nós queremos buscar do Senhor, é o que nós queremos pedir do Senhor. Por isso nós vamos passar um semestre estudando nos lares, nos pequenos grupos, e nós vamos ter nesse semestre um adicional dos estudos nos lares, que é um programa de devocional para a semana. Cada um de nós nos lares vamos receber um programa de devocional para a semana, analisando, estudando, recebendo revelações de como Jesus é. Quais as pequenas características de Cristo Jesus que formam a doutrina bíblica, que são a base da nossa caminhada nessa terra, que nós não podemos negociar ou deixar de lado por nada nessa terra. Nós queremos estudar, porque eu quero conhecer Jesus cada dia mais profundamente, porque eu vou reproduzir a imagem dele em mim. Não é na minha força, não é no meu poder, mas é pelo Espírito do Senhor. Mas eu não tenho como ir atrás de um alvo se eu não conheço esse alvo. E a cada dia que conhecermos um pouco mais da revelação de Cristo Jesus, nós vamos poder decidir: eu vou caminhar assim agora, eu vou extinguir isso na minha vida, eu vou mudar, eu vou tomar decisões assim, eu me submeto ao reino de Deus assim, assim, assim, porque eu quero ser cada dia mais semelhante a Jesus, porque esse é o propósito que Ele tem para a minha vida nessa terra. E enquanto eu for cada dia mais semelhante a Jesus, Ele vai me sustentar, Ele vai abrir portas, Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai me guiar, e a obra dEle através de mim se cumprirá. As pessoas à minha volta verão Jesus na nossa vida e glorificarão a Deus. E se começarem a glorificar a Deus, terão seus corações sem as trevas. A luz virá sobre o coração. Deixarão de argumentar e especular acerca das filosofias religiosas e simplesmente se prostrarão diante do Senhor, e começarão a dizer como salmista: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.